André Cedeiras. Gago Soraya, meu compadre tá aqui, gostou dessa música. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração, levou meu olhar. Eu sigo cego e infeliz, querendo te encontrar. Pra conversar, te convencer, te confessar. Eu quero só você. Não me esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer, de confessar. Eu quero só você. Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no teu caminho, me encontrei falando sozinho. Sigo sempre sem destino pra te encontrar. Pra conversar, te convencer, te confessar. Eu quero só você. A vida tem dessas coisas, olhe só nós dois aqui. Presos num elevador, uma noite sem dormir. 0 hora no relógio, legal você estar aqui. E amanhã pela manhã a gente pode sair e conversar. Se convencer, te confessar. Eu quero só você. E confessar, se convencer, se confessar. Eu quero só você. Eu quero só você.